Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Boa noite, querido ouvinte! Está no ar mais um Arquibancada MAC, seu programa diário sobre os esportes. Aqui quem fala é André Ribeira e serei seu apresentador desta sexta-feira pré-balada. Vale lembrar que este programa tem o apoio do Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico e do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Bom, vamos começar então o programa com os nossos grandes apresentadores aqui do Arquibancada. À minha direita temos o Gui Puskas. Boa noite, Gui. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para a vitória do Palmeiras ontem sobre o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. É, o Verdão que ganha em casa, mas não consegue vencer fora de casa. Betão, boa noite. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai... Se é que é o bom destaque para a seleção, né? Que tá com já 8 cortes e mais um. Marquinhos foi chamado para o lugar do Miranda. É, o Brasil aí que tá entrando com o time B na Copa América. À minha frente temos Luiz Otávio. Boa noite. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para o São Paulo, que acertou por 4 temporadas a contratação do peruano Cueva, que disputou a última Libertadores pelo Toluca. Ai, meu peru! À minha esquerda... À minha esquerda tem o Vini. Boa noite, Vini. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para o André do Corinthians, que rejeitou a proposta do Sport e continua no Timão. Meu Deus do céu. Corajoso, hein? Corajoso. Vamos começar, então, com o Corinthians. Vai, já que você tocou no Corinthians, vamos começar com o hino do Corinthians. É, o Corinthians, então, que vem de 3 vitórias consecutivas no campeonato. Amanhã, no sábado, enfrenta o Coritiba às 8h30 no estádio de Itaquera. E já que o Vini tocou nesse assunto do André, que vai continuar no Corinthians, você acha que é uma boa pro Corinthians ou é uma boa para o André? Olha, a gente comentou isso ontem, do André. Eu acho que seria uma boa pro André e pro Sport, voltar pro Sport. Teve sucesso lá no Corinthians, não tá dando certo. A torcida já vem pegando no pé dele faz tempo. Não acho mal o centroavante, mas também não acho que seja o camisa 9 ideal pro Corinthians. Então acho que o André seria melhor pro Corinthians, o André indo embora. E seria melhor pro André também ficar no ir pro Sport. Outro jogador aí que tava envolvido em negociações, o Gabriel Vasconcelos, foi emprestado para o Joinville. Jogou a copinha, Gabriel Vasconcelos. Jogou a copinha, não vinha sendo aproveitado na equipe titular com o Tite e acabou sendo emprestado para ganhar mais experiências no time da Série B, que não está lá essas coisas, está figurando na zona de rebaixamento para a Série C. E aí vamos ver se ele vai conseguir fazer milagre por lá. É, eu queria falar também que o Tite vai poupar alguns jogadores para o jogo de amanhã. Ele provavelmente vai deixar o Bruno Henrique de fora e o Guilherme Arana. O Guilherme Arana vai entrar no lugar do Wendel, que também vai ser preservado. E provavelmente ele vai... mais 2 jogadores ele vai preservar, mas ele não falou quem seriam esses. Mas por que ele vai poupar? Porque ele vai ter uma semana cheia de treinamento. Não vai ter jogo no meio de semana, na próxima. Porque já vieram de... 2 semanas seguidas jogando quarta e domingo, então ele quer preservar os jogadores para não estourar nenhum deles. E provavelmente esses jogadores aí estão acabando demonstrando mais. O desgaste muscular. O desgaste. Mas Betão, você acha que o Corinthians vai acabar sentindo muito a falta desses jogadores que vão ser preservados? É, o Wendel eu acho que pode ser uma falta, porque por mais que a gente saiba... Ele é um bom lateral, não é o melhor, mas ele tem sido muito regular na lateral do Corinthians. Agora, o Bruno Henrique, ele passou por uma fase péssima no começo do campeonato, deu uma melhorada, fez 2 bons jogos agora. Mas eu acho que o Bruno Henrique tem muito mais peça de reposição. Quem for entrar, por exemplo, o Maicon... Camacho. Mas é uma peça de reposição... Eu acho que mais confiável, que a gente já sabe, tipo, o retrospecto desses jogadores, mais do que o Guilherme Arana, que é, querendo ou não, é um jovem Ele jogou ano passado, né, Zé? Jogou, mas é um jovem jogador. Tipo, sim. Pode tanto entrar bem como entrar mal, porque é ainda muito jovem. Então, eu acho que a maior dúvida é na lateral do que na volância. Então, você falou mais do Corinthians. Eu queria saber se, pra você, Gui, você acha que o Coritiba pode complicar pro Corinthians, mesmo jogando em Itaquera? Não. Sem chance do Coritiba fazer alguma coisa no jogo de amanhã. Corinthians tem totais condições de vencer o jogo. Ué, tô falando alguma coisa de errado, Vini? Não. Treta. Então? Não. Treta. Você acha que o gladiador não vai, não, vai não, fazer... Eu diria que mas tá 90-10 pro Corinthians, a chance de ganhar. 95-5. Por aí. Eu tô dando um pouquinho a mais pro Coritiba ainda. Mas não vai ter muita dificuldade, não. Tem tudo pra ganhar, mesmo jogando com... Camacho, é bom testar ele nesse jogo. Vai ser a estreia dele no... Então, é bom testar. Um time teoricamente mais fraco, né? Aproveitar que o Coritiba tem Vinícius, Leandro, Kleber, Amaral. Rafael Marques, Amaral. E, né? Por aí vai. Corinthians, que se quiser G4, o título, amanhã tem que ganhar um jogo também. É um jogo fácil pra vencer. Pra fazer saldo ainda, né? Pra fazer saldo. Já tá fazendo mais de um ano que o Corinthians não perde lá em Itaquera. A última vez... Pelo brasileiro. A última vez foi contra o Palmeiras. A última vez que perdeu em qualquer competição foi contra o Santos em setembro, contra o Santos. Foi a Copa do Brasil. Foi pela Copa do Brasil. Então mostra a força que o Corinthians tem no brasileiro. Saiu a estatística de que ele tem mais de 90% de aproveitamento jogando em Itaquera no brasileiro. Então mostra a força que ele tem. E falando sobre isso também... O Tite, ele tinha reclamado nas últimas rodadas sobre o jogo das 11 horas, que tinha jogado contra a Ponte Preta às 11, aqui em Itaquera, e contra o Sport lá em Recife. E aí acabou mudando, a CBF acabou mudando o jogo contra o Botafogo das 11 para as 4 horas. Luiz, você acha que isso, o horário influencia tanto assim os jogadores, que acaba tendo que preservar mais os jogadores para passar o jogo para as 4 horas? Olha, eu acho que depende da região do Brasil. Eu achei um absurdo o Corinthians jogar contra o Sport em Pernambuco 11 horas, sem condições. Calor desgraçado. É, poderiam jogar os jogos das 11 horas para a região sul, por exemplo, que não faz tanto calor. Mas essa época do ano, né? Que é inverno. É um horário bom pro torcedor, né? É muito bom pro torcedor. Mas pro jogador, como o Luiz falou, jogar em Pernambuco 11 horas, na lateral... Sem condições. O Wendel aguenta. Lucas do Palmeiras ano passado passou mal em todos os jogos que jogou. Eu acho que isso acaba comprometendo o espetáculo, né? Porque o jogo acaba ficando mais lento. Bom, até o Messi passava mal, mas nem jogava às 11 horas. O Messi passa mal todo o jogo também, né? Ele vomita e faz dois gols. Acho que é o ingrediente especial. Na Copa do Mundo ele jogou um jogo, acho que foi uma ou duas da tarde, jogando em Manaus também. Que tava Nossa, imagina o calor que devia estar. Bom. Ele respirava, grudava... Umidade mesmo. Inglaterra e Itália foi, mano. Acho que esse horário, 3 horas, não lembro. Não, foi de noite. Qualquer horário em Manaus. 6:30, mais ou menos. Mas qualquer horário lá. Qualquer horário em Manaus é um problema. Manaus está mal. E vamos mudar de assunto, então. Vamos falar do Palmeiras, que jogou ontem. Vamos falar dele aí. Toca o hino, Doni. Quando surge o alviverde imponente. Muito bem, o Palmeiras ganhou ontem contra o Grêmio por 4-2, um jogo maluco. 4-3, verdade, teve o um golzinho no finalzinho do Edilson, o Edmilton. Olá, se eu achei. O jogo foi bem estranho pra mim, foi bem louco. Vários gols estranhos, os jogadores todos irritados, como se fosse final de campeonato, não entendi nada. Gui, explica aí como foi um pouquinho do jogo. Foi bem estranho mesmo, também não entendi muita coisa do que aconteceu. O que eu vi é que o juiz é muito fraco, ele fez uma partida horrorosa. Pra ambos os lados. Principalmente no primeiro tempo, né? Principalmente no primeiro tempo, mas ele prejudicou muito mais o Palmeiras durante o jogo. Ele marcou muita falta que não marcou o gol do Grêmio, né? O primeiro. Pois é, então... Aquele gol impedido foi realmente... Então, isso que prejudicou um pouco o jogo, porque Palmeiras e Grêmio são duas boas equipes, então vão disputar lá em cima durante todo o campeonato. E às vezes quando você tem um árbitro desse num jogo importante, como Palmeiras e Grêmio, você tem que tomar cuidado. Porque às vezes pode prejudicar um time, como quase aconteceu com o Palmeiras ontem, a hora que tomou o gol de empate, o primeiro. Agora, o gol mais bonito do jogo com certeza foi do Roger Guedes. Não sei se foi por querer ou não, mas... Com certeza não. Com certeza não foi. Mas foi um belo gol. Realmente acho que o gol do Roger Guedes, do Roger Guedes, acho que realmente não foi por querer. Foi bonito, mas não foi por querer. Tanto que o Marcel... qual é o nome do cara que ficou olhando pro goleiro? Marcelo Hermes. O Marcelo Hermes olhou pro goleiro com uma cara de ódio de ter tomado aquele gol que foi... Ah, eu achei falha do goleiro. Ah, não, ele não esperava aquilo, né? Ah, mas por favor, ele é goleiro, ele tem que defender. Não pode... Mas ele tava muito... não tava mais no cruzamento e ele tava muito próximo da primeira trave. Ele devia estar um pouquinho recuado. É, ele tava próximo de tudo, só não tava próximo da bola. Eu acho que ele tava esperando o cruzamento, né? Que era mais provável. Ele tava fechando o primeiro pau, ele tava fechando a trave e aí a bola acabou encobrindo ele e ele acabou demorando pra sair, pra pegar a bola. É, mas voltando ao jogo, eu acho que o... Foi o primeiro que foi um jogo... Bom, foi um jogo divertido de se ver, porque, é como eu falo, sempre um jogo que tem 4, 5, 6 gols de cada lado, é sempre um jogo, ainda mais um jogo equilibrado que foi. É, o Grêmio jogou muito bem no primeiro tempo, ele anulou o Palmeiras. O Palmeiras fez o primeiro gol na primeira jogada, 1 minuto, mas depois disso foi sufocado pelo Grêmio. Um belo passe, né, do Dudu. O Dudu que deu 3 assistências ontem, né? E foi um belo... O Palmeiras fez uma coisa no primeiro tempo, o gol. Depois só foi sufocado pelo Grêmio, e o Grêmio várias vezes podia ter feito o gol e não conseguiu fazer. O Luan teve 2 bolas quase na cara do gol e não conseguiu dominar a bola. Então, o primeiro tempo foi totalmente do Grêmio. Segundo tempo, o Palmeiras começou mais ou menos, começou ainda naquele ritmo do primeiro tempo. Tomou o gol do Juliano, no segundo gol. Foi uma bela jogada do Edilson, falando nele. Deixou o Moisés no chão, ao relento, sozinho, coitado. Por incrível que pareça, o Edilson foi o melhor jogador do Grêmio na partida. Foi uma assistência. Né? Foi uma assistência e jogou muito bem na defesa também. Eu diria que é um craque. Eu não chego nesses... nesse patamar. Mas e no segundo tempo, depois desse gol, veio automático. Depois do gol do Grêmio, o Palmeiras entrou no jogo. Empatou com o gol e o Allan Kardec, espírito do Roger Guedes. E depois conseguiu, até foi o que o Capita falou, né? O Luan marcando o Vitor Hugo não era a melhor opção. Aí saiu o gol do Vitor Hugo e depois o Palmeiras tomou um susto no final, que não precisava, mas depois conseguiu encaminhar a partida. É o Grêmio que tem esse problema de sofrer gols de bola parada, tanto é que nesse jogo, nessa partida foram 2, e na eliminação contra o Rosário Central foram 2 gols também de bola parada. Então é um problema que o Roger não está conseguindo solucionar. E o Wallace está aí, chegou para fazer a diferença nessa zaga aí. Agora vai. Aí você vê como ele já implantou a filosofia de jogo, ele chegou no Grêmio e o Grêmio já tomou 3 gols. Ah, 4. 4 gols. Mas não levado nenhum gol no campeonato. Aí o Wallace chegou e falou, vou implantar meu estilo de jogo. Aí tomaram 4 gols de uma vez. Agora vai. Eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que esse segundo tempo foi o melhor tempo com o Cuca no Palmeiras. Eu não concordo. Eu acho que o segundo tempo... Por mais que... Eu acho que foi do Atlético. Do Atlético. Eu acho que... É que o Atlético tava com a menos. É, eu acho que... Eu mais fraco. Eu acho que o melhor segundo tempo do Palmeiras, mesmo sendo tipo, aqui no Brasileiro, obviamente foi o jogo contra o Fluminense, que era um jogo muito mais truncado, era um jogo bem mais difícil que, por exemplo, do Atlético. Não que o Grêmio não fosse, obviamente. Mas, assim, que mexeu no time e o time não tava tomando sufoco como tava contra o Grêmio. Não teve que tipo, sair da lama pra poder fazer alguma coisa. Ele tava controlando e ele só melhorou a partir disso, depois das 2 substituições. Tanto que foi o gol do Alexandre e tudo mais. Então eu acho que foi o segundo tempo contra o Fluminense, porque tava muito mais equilibrado o jogo. Tipo, já não tava totalmente... E não tava esse desespero, né? O Palmeiras não teve que fazer desespero. E agora o Palmeiras com essa vitória subiu a 9 pontos, tá encostado. Estando no G4, está em quinto lugar. E no domingo vai enfrentar o Flamengo lá no Rio de Janeiro. Né? Brasília. Lá em Brasília. Muito bem. Produção falhou em não colocar o estádio. É, eu pensei que fosse lá no... Não, colocou sim. Eu que então, não li mesmo. O apresentador não errou deu. Aqui. Faz parte. Tudo bem. Mas, ô Luiz, você acha que o Flamengo vai conseguir a vitória contra o Palmeiras? Sinceramente, eu acho que o Palmeiras ele vai engrenar nessas próximas partidas aí. E 3-1 Palmeiras. Ô, louco, já deu até palpite. Já deu palpite. Eu ia fazer os palpites depois, quando faço todos os jogos. Mas... Aqui eu me empolguei aqui. Não, tudo bem. Tá tudo certo. Mas o Palmeiras tem essa dificuldade de jogar fora de casa, né? Não consegue desenvolver o mesmo. Outro time, né? Não consegue desenvolver. Mas eu acho que é uma boa oportunidade, porque querendo ou não, é um estádio neutro, né? É campo neutro. Mas o Flamengo joga bem. É, mas o Flamengo sempre enche o estádio lá. Sempre. Onde o Flamengo nunca enche o estádio, né? Até... Paulinho de Oliveira. Mas o Palmeiras também tem bastante torcedores fora de São Paulo. É que em Brasília a massa não, sim, torce sim. mais pro... A maior parte é do Flamengo, mas eu acho que os palmeirenses vão fazer sua parte no... Justamente do Flamengo, né? Não sei quantos ingressos vão pro Palmeiras. Não, mas mesmo assim eu acho que pode ter um pouco desse negócio de como que é fora do estado do Rio. Então acho que pode ter essa... Eu lembro que em 2014 teve um jogo entre Botafogo e São Paulo. E o mando era do Botafogo e a maior parte dos torcedores foi do São Paulo. É. O que não é difícil, né? Não, ter sim, mas geralmente eles estádio. Disponibilizam menos ingressos pro visitante. Não, sim. Não foi o que aconteceu. E... Mesmo no jogo do Botafogo agora contra o Cruzeiro, tinham muito mais torcedores do Cruzeiro no estádio, né? Então pode ser que a torcida vá comparecer, mas seja mais equilibrada o número da torcida. Mas eu acho que é uma torcida diferente, né? Aquela que... É fanática, que... É que tá vendo o time pela primeira vez na cidade, tipo... É, pode ser isso, pode ser aquela... Ah, é um evento na cidade, não acontece sempre, eu vou lá assistir, vou colocar uma camisa do Palmeiras ou do Flamengo, porque é o que eu tenho, e vou torcer. E quando tá lá, vai gritar Flamengo, Flamengo ou Palmeiras, Palmeiras. Não tem aquela coisa de gritar e saber todas as músicas. É um jogo mais... O Palmeiras mais agora... Mais pra família, né? Cuca, né? É, mais família. Flamengo e Corinthians, sim. O Palmeiras vai ficar sem o Cuca. Mas o Palmeiras provavelmente vai... E o Palmeiras Valentim vai recorrer pra ter o Cuca contra o Corinthians. Efeito suspensivo, né? Efeito suspensivo pelo menos de uma partida. Que é no próximo final de semana. Isso. É 12 de junho. Eu acho. Lugar, sim. Mas Dia eu... dos Namorados, né? Ah, que coisa maravilhosa, né? Dia dos Namorados. Quem que vai receber o presente, né? Vamos esperar. Mas eu... Falando, eu acho que... Só a gente comentou do Palmeiras e do Flamengo. Rapidinho escapando pro Flamengo. Flamengo que a gente não dava nada, né? Ganhou 3 de 1-0 e tá no G4. É, eu... Ainda não dou muita coisa, mas... Eu também não dou, mas eu acho que ele vai acabar brigando pra, lá em cima no campeonato, porque eu não acho que tenha um time tão ruim e é bem melhor do que muitos que vão brigar ali. É que eu acho que o problema do Flamengo seria a zaga, né? Eu acho que briga por G4. O Flamengo é muito irregular. Desde 2011 vem se mostrando bem regular nos campeonatos que vem disputando. Eu acho que dessa vez vai. Será? Com o Viseu vai? Deixa eu chegar. É, não pelo Viseu, mas eu acho que o time tá bem equilibrado. E pode ser que o Pato vá jogar lá. Também tem essa... Estão dando várias possibilidades. Se o Pato não fazia nada em São Paulo, imagina se ele vai fazer alguma coisa no Rio. Guerreiro que não tá jogando bem, né? Ah, faz tempo. Guerreiro que pode ser vendido pro Tigres, do México. Por R$36 milhões também. É um bom negócio, hein? Pela idade do Guerreiro. 32 anos, eu acho. E não teria que pagar 16 milhões de luvas pro Guerreiro. É. E que é uma bela grana pra alguém que não tá fazendo bem pouca coisa pelo time. Bom, muito bem, já falamos do Palmeiras, agora vamos falar de outro grande paulista. Só que esse daí fica perto da praia, que é o Santos. Ah. Toca o hino do Santos aí. Sou alvinegro da Vila Belmiro. O Santos... Que eu já estou prevendo desde a primeira rodada. Estou cravando aqui que vai ser rebaixado. Peraí, você não ia fazer os palpites do Palmeiras? Não, isso é depois, com todos os jogos. Porque ele tá empolgado. Porque depois, quando for fazer os palpites, aí pula e não tem esse. É verdade. Lança verdade. Tudo de ele uma empolgou vez. Com o Palmeiras ontem. Quem não empolga com o Palmeiras em casa, né? Principalmente o Paulo Nobre. Mas falando do Santos. Nessa disputa aí pra tentar não ficar numa situação tão complicada, chegou e pode estrear agora, Rodrigão. Opa! Meu Deus. Ei, salvação. Ele que veio do Campinense. Agora vai. É o artilheiro do Brasil. Nossa. O Rodrigão bem, o título vem. É, então agora vamos ver. Vai chegar pra jogar já de titular? Olha, eu acho que pelo que o Joel tá jogando... É, Joel, e o Serginho Bruel, também, né? Que sobressai. Sérgio também não ajuda também. O centroavante no último jogo do Santos foi o Elano. É, ele colocou o Elano e o Serginho, né? É. Elano. Eu não sei nem por que o Elano ainda joga. Eu não sei, por que ele não tá na Índia? Ganhando ele voltou, ele tava dele. Na Índia. Ele não, mas foi e voltou acho umas duas ele vezes, foi né? Foi ídolo lá, é. É, ele não ele ficou lá. Ele fez o gol do título. Mas por que ele foi artilheiro na Índia. Ah, ele é o craque da Índia. O Diogo é... Me dá um par de chuteiras, me dá um treinamento físico, Diogo? Eu também vou ser. O Diogo, na Tailândia, o Diogo. Na Tailândia, ele é ídolo. Ele fez 45 gols pelo Buriram United. Diogo? Diogo. Sério? Sério, não tô zoando. Foi eleito o MVP da temporada. Imagina o Messi lá. Vai fazer uns 200 gols. Pra eles, na Tailândia, o Diogo é o Messi. E na Índia, o Elano. É o Elano. Elano. É o Elano. Mas falando do Santos... Não da Tailândia e nem da Índia. O próximo jogo vai ser às 11 horas, já que estamos falando dos horários dos jogos, contra o Botafogo, que também é um sério candidato ao rebaixamento, apesar de... Na Vila? Jogo de 6 pontos. O jogo vai ser feio, hein? Nossa. Jogo mas pontos. Eu gosto do horário, pelo menos. O horário é pra, ali, pra Santos é tranquilo. É, torcedor nossa, é, bom. É muito bom. O clima ameno, né? Ah, gostoso. Lá em Santos é gostoso, né? Você vai no jogo, sai, vai pra praia. Comer um camarãozinho ali, ficar de boa. Uma cerveja. Fica feliz. Aquele queijo. Se o Santos ganha, o torcedor vai embora feliz. É. Não sei se vai ficar tão feliz assim nesse jogo, não, porque eu acho que tá muito complicado de conseguir assistir o jogo do Peixe. Tá... Não tem criação, jogadas, não tem ataque. A defesa tá falhando muito. O David Braz não tá conseguindo repetir as mesmas atuações que tinha no ano passado. Os laterais. O David Braz tá voltando a ser David Braz, né? Alguns comparam com David Brasil, mas nossa. Também falando aqui que o Santos ele igualou a pior série com o Dorival. Uau! 3 jogos sem vencer. Essa, você vê qual que é a diferença dos jogos quando que tem o Lucas Lima, Ricardo Oliveira e Gabigol. É a primeira vez que ele consegue chegar à façanha de 3 jogos sem conseguir a vitória. Mas eu acho que por mais que o Botafogo, falando do jogo do Botafogo, do Santos contra o Botafogo, por mais que o Botafogo tenha um time muito limitado, diferente do Santos, o Botafogo tem um esquema e joga de uma certa consegue maneira. Consegue criar chances no jogo. Ele só não tá colocando literalmente pra dentro. Tem o Ribamar. Não, mas eu acho que... Ribamito. Ribamito, é. Mas eu acho que o Botafogo pode surpreender, não pela qualidade do time, mas eu acho que mais pela... falta de organização do Santos e pelo Ricardo Gomes, por mais que não tenha padre um time, Gomes. Tem uma organização. E chegou agora Camilo, que era da Chapecoense, que não é um mau jogador pra Série A, e o Dudu Cearense, também é reforço do Botafogo. Então, vai que muda alguma coisa. É o que o Gui falou, jogo de 6 pontos. Né? O Santos sem Lucas Lima, Ricardo Oliveira e Gabigol, um candidato ao rebaixamento, assim como o Botafogo. O Santos precisa vencer o jogo na Vila. Estou convencendo todo mundo que o Santos será rebaixado. A minha ainda não convenceu. Eu não acho que vai ser não. Rebaixado. Não. É vamos lá. Eu acho que é um candidato ao rebaixamento. Porém, acho que tem time pior. Times piores. América. Vitória. É o Vitória... Figueirense. Figueirense. É Figueirense. Atlético Paranaense. Também não, não acho também bom. Não. Aí também não. Tem o grande Everton. O nome mais bonito do campeonato. O Coritiba. Brasileiro. Eu prefiro o Sid Clay. Não, Coritiba tem o Gladiador, também não pode ser rebaixado. Porque é um time que luta, não vai ser rebaixado. Nossa, meu... Gosto. Piadas, gosto. Piadista. É piadista. Mas falando sobre... Estou indignado. Falando sobre reforços, o Santos não vai conseguir a estreia do Vecchio. Opa. Que desfalque, hein? É. Não sei se é um jogador velho ou novo. 30 e poucos anos, ele é velho. Ele é velho, então. E aí, ele pode ser um desfalque importante pro Santos? Isso, eu acho que o Vecchio veio como um meio armador, né? Então, eu acho que pela falta... Saúde. Pela falta que o Santos está tendo de organização e também de criação no setor ofensivo, poderia ser uma... sei lá, alguma chance dele tentar organizar... Ali, né? Porque o Serginho, o Elano. Ronaldo... Elano... Mano, Elano e Renato no mesmo time, não, a média é de idade já vai pra 80. Ah, mas o Renato... E a velocidade, então? Ah, por favor. O Renato é bom volante. Também 80 km por hora a velocidade. Não gosta do Renato? Não, dá 10... Engatou a primeira e soltou. Você gosta do Renato? Eu gosto bastante. Há uns 5 anos atrás. Eu não gosto agora, não. Acho que ele... Ele se diferencia... Porque é o único cara que tá jogando, que tem no Santos. No, se aparecesse um garoto, eu acho que ia jogar mais que ele. Porque Ele tá lá porque não tem quem jogar no lugar. Pra mim. Não, eu acho que ele é bom jogador ainda. Eu acho que ele tá jogando porque primeiro, ele pode não ter o mesmo preparo físico, mas ele ainda é bom jogador. Passe, ele tem a técnica e tudo mais. Só que ele não tem... Não acompanha mais. É, não vai acompanhar da sim. mesma maneira. É a mesma coisa que a gente falou do Zé Roberto. Por mais que ele dê piques e não sei o quê, na hora, no mano a mano de dar uma arrancada, é outra história. Então, é mais ou menos o mesmo problema de não ter uma peça de reposição. É, e o Santos também que não sabe se o Valencia vai conseguir continuar no clube, porque o contrato dele vai acabar no dia 18 de julho. Nossa, que falta vai fazer, hein, pro Santos. Tá jogando e o Copete? O Copete... Só depois do dia 23 de julho. Mas já falamos do Santos, agora vamos falar do último paulista grande que temos, que é o São Paulo. Toca o hino aí, Doni. O São Paulo, que acabou perdendo contra o Figueirense e vai entrar em campo agora contra o... Cruzeiro. Muito bem, que horas? 6:30. De que dia? Do dia... Cinco. Domingo. 5 domingo, então tá bom. Eu queria falar um negócio. Fale. Não sei se vocês viram, quando você falou que a gente ia falar do São Paulo, um comentarista aqui falou, boa. Boa. Não sei quem. Bom, quando que foi o jogo do Palmeiras, vários comentaristas aqui falaram, yes. Então tá bom. Faz parte, né? Faz parte. Alguém tomou chuva ontem, 3 aqui, mas tudo bem. Vamos falar eu então desse jogo. Tá no Grêmio, tá na torcida do Grêmio. Aliás, a torcida do Grêmio que ontem fez aquela festa que ficou parada 5 minutos sem eu entender nada. Mas tudo bem, vamos falar aqui do São Paulo, depois a gente entra nos assuntos. Mas também teve pessoas aqui na bancada que viram clássico em Itaquera. Exatamente. Também tomou chuva essa pessoa. Mas o São Paulo que deve enfrentar o Cruzeiro com diversos desfalques aqui. Pode ter até 15, mas citamos alguns aqui que são o Ganso. É um time meio. É um time C quase, né? O Ganso, que é o principal jogador da temporada do São Paulo. Wesley machucou. Wesley, que tá jogando muito vai bem. Vai ficar de 3 a 4 semanas fora. É um não um desfalque. Tá jogando bem. O Hudson também, que tá marcava muito. É, Michel Bastos. Rodrigo Caio, Mena. Carlinhos, Wilder, o Caramelo, o Breno, que bota fogo nos jogos. O Maicon, o Lianco, o Rodrigo Caio, Mena, Caleri, Lugano, Thiago Mendes. Todo mundo. Luiz, você acredita na vitória do São Paulo contra o Cruzeiro, mesmo com todos esses desfalques? Olha, eu não sei nem qual vai ser a escalação do São Paulo, não faço ideia. Eu acho que o Luiz deve jogar. Eu acho que o Lucas Fernandes, ele tá recuperado da contusão. Ah, ele vai jogar. Vai jogar. Bom, agora vai, né? Com o Lucas Fernandes, agora vai. Eu acho que o São Paulo não vai repetir a mesma... atuação diante do Figueirense. Você ia falar a mesma formação. Não vai repetir a mesma atuação, que foi muito mal contra o Figueirense. Eu arrisco aí uma vitória magríssima do São Paulo, 1-0. Mas aí você tá sendo muito otimista, hein? O Cruzeiro tá vindo numa crescente aí, né? Eu acho que o Riascos vai fazer um golzinho ali. Então você vai escalar ele no cartão. Com certeza. Então tá bom. Alguma dica? Mas eu acho que os reservas, Riascos, Robinho... Arrascaneta. Não, Arrascaeta não vai bem. Não. Arrascaneta? Arrascaneta. Falando em Cartola, um abraço pro nosso Matheus, que ele pôs a defesa do Palmeiras. Não, a defesa do Grêmio e o Dudu. No mesmo Cartola. Faz sentido, hein? E ele colocou 3 jogadores do Grêmio na zaga, não foi um. Foi 3. Tipo 3. Mas é que ele esqueceu de montar o time. E o jogo foi 4-3. Ficou assim. Não, mas peraí, quem que ele colocou? Ele colocou o goleiro, o Bressan e o Edilson. E aí ele colocou o Dudu. Mas aí só com o Edilson e o Dudu ele fez 25 pontos. Fez mais ponto que muita gente. Inclusive eu. Ele tá na sua frente da liga, ó. voltando ao São Paulo, pelo que eu entendi ali, o Luiz não tá com muito medo do Cruzeiro não, né? Não, é porque, na verdade... Não, eu não tenho medo de ninguém, porque eu não torço pra nenhum time. Ele torce pra Portuguesa, só. Não torço pra nenhum time, só torço pela minha seleção brasileira. Time. Mas... Aí tem que ter medo. Mas eu acho que os reservas vão com tudo, mostrar serviço. Até porque, na última declaração do Balsa, ele disse que quer que os reservas se matem em campo. Ixi. Nossa, mas aí não vai jogar ninguém, né? Depois do próximo jogo. É a chance deles. Mas o time reserva que foi o único time... A escalação reserva foi a única que conseguiu uma vitória fora de casa nessa temporada com o São Paulo, que foi contra o Botafogo na primeira rodada. Domingo é mais reserva ainda. É o time C. Porque naquele jogo ainda jogou o Thiago Mendes. Entrou ainda. Não. Reserva, mas jogou. Reserva. Não, tá, ele entrou no segundo tempo. Só de entrou. O Luiz tá sabendo bem, né, do São Paulo. Não, é porque surpresa. A escalação nossa repórter. Não, tô falando que ele entrou. Só isso. Ah, tá. Não. Treta. E aí ele não vai jogar agora, né? Não. Ele, não? Quem? Ele vai jogar hoje. Também não. Tá nos desfalques. Faz muita falta o Thiago Mendes. Também. Todo mundo. Você Luiz, daqui a pouco você vai ter que ir lá jogar pelo São Paulo. Quem joga, então? Eu não. Na volância? Vai jogar. Tá fora. O Wesley nem tá ele fora. Sabe quem vai jogar. João Schmidt. Ah, agora tá tudo tranquilo. Ele é bom jogador. Lucão de volante. Não, Lucão também tá fora. Lucão vai jogar. Não, ah, então, tá fora. Qual que é a diferença? Nossa. Ele tá com a vida mais decidida que você. Ah, mas e daí? Eu jogo mais bola que ele. Vai ter que chamar, vai ter que... Chamou pra xincha. Ah, vai lá. Eu dou uma canetinha nele se ele vier abraçar o Edinho. Não, mas é sério, de volante. João Schmidt. Sério? Rogério Ceni. Com 15 desfalques, sendo que o zagueiro desfalque. Titular vai não ser o Lucão e o reserva não dá pra saber quem vai ser. Não vou dar pra saber quem vai ser. Porque o Lianco, né? Eu ia falar. Lugano se machucou. O Lianco também. Rodrigo Caio, Lianco, Lugano, Maicon, todo mundo machucado. Só tem o Lucão. Vai jogar com um zagueiro. Vai chamar alguém da... Vai ter uns 3 jogadores sub-20, pode ter certeza. Nem o Caleri vai jogar? O Caleri tá tá na Europa fazendo o visto italiano dele. Mas o Gustavo Vieira, o diretor do São Paulo, disse que ele ia ficar de fora apenas do jogo contra o Figueirense. Eu acho que ele tá aproveitando um pouco o Milão, né? É, ele tá cuidando do visto dele lá pra Europa. Se eu fosse ele, eu aproveitaria um pouco o Milão em vez de jogar contra o Cruzeiro. Tá menosprezando muito o time do São Paulo, né, Guilherme? Não sei porquê. Não, eu acho que com 15 desfalques o São Paulo não vai chegar a lugar nenhum no jogo. Jogo muito difícil pro São Paulo. Já era difícil com o time titular, que eu acho que o time do Cruzeiro não acho fraco. Também acho que tava representando, tava num lugar que não deveria estar. Porque o Cruzeiro, ele, apesar de ter demitido o David, pra mim foi injusta a demissão dele. E o Paulo Bento não é um técnico fraco. Tanto é que ele foi técnico da seleção portuguesa, então alguma coisa de bom ele tem, né? E tá conseguindo agora traduzir isso no time, né? Conseguiu a primeira vitória na última rodada, jogando bem contra o Botafogo. Botafogo que não conseguiu chutar nenhuma bola no gol. Pois é, mas eu não acho o time do Cruzeiro de encher os olhos assim. Não, também não acho. Eu também não acho. Ninguém falou isso. Mas eu acho que pela situação atual do São Paulo... Não era pra ser lanterna. Não era pra estar no Z4. Não, com a situação do São Paulo com 15 desfalques... Não, o Cruzeiro é pleno favorito. Mas... Eu acho que vai acabar conseguindo a vitória nesse jogo. Mas não que o São Paulo possa nos surpreender com o time... Sim. São Paulo tá com quantos pontos? Sete. Perdeu um jogo em casa pro Inter... Ganhou do Palmeiras, ganhou do Botafogo e perdeu pro Figueirense. E empatou com o... Coritiba. 7 pontos. 1-1. O ataque, então, deve ser Rogério e Centurion. Deve ser Allan Kardec. Centurion e o... E o Rogério. O Rogério deve jogar o jogo. Então, né? O Rogério pode jogar no meio. O Rogério vai jogar no meio, talvez com o Lucas Fernandes. Montamos o ataque. Aí tem Bruno. Não é um ataque ruim. Mas não é um ataque ruim, não. Eu não acho um ataque ruim. Tirando o Centurion. Nossa, tirando o Centurion, tirando o Kelvin. Tirando o Kelvin tá jogando bem. O Kelvin tá jogando bem. Não, mas eu não acho ele bom. O problema é a zaga, né? Ele é um bom jogador. Ele tá jogando bem, mas ele não é um bom jogador. Vinícius, o problema é a zaga, né? A zaga a gente não sabe, a gente não conseguiu escalar nem a volância. A gente só sabe o Denis e o Lucão. E os laterais? Não, Bruno joga. Matheus Reis e Auro. Pode ser. Ele pode colocar o Auro na... Que nem ele fez contra o Figueirense também. O Auro pode jogar no meio também. Mas aí, não vai ter nenhum... o Bruno tá machucado também? Tá. Não, o Bruno vai jogar. Vai ser o Bruno. E o... ele coloque o Auro ali no lugar do Kelvin, não sei. Quem não vai jogar é o Breno. Ah, tá. O Breno tá até 2017. Fora. Não vou fazer piadinhas mais sobre o Breno. Mas a gente... Falou bastante aqui. Por quê? Você ia fazer aquela piadinha que se ele entrasse no jogo ia pegar fogo? É, eu combino ele no jogo. Imagina se o Breno jogasse no Botafogo. Nossa senhora. Ia incendiar toda hora ali o jogo. Ia ser... E o estádio do Nem Botafogo bombeiro ia conseguir apagar. Oi? O estádio do Botafogo ia tá cheio com a torcida pegando fogo lá, ó, sempre gritando. Ah, esse é dos meus, esse é dos meus. Nossa, que piadista. Mas então falamos aqui do São Paulo, falamos do Santos, falamos do Corinthians e falamos do Palmeiras. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Assista Mackenzie em Movimento, todos os sábados às 11h45, na Band. Acesse o portal da Universidade Presbiteriana Mackenzie, www.mackenzie.com.br. Universidade Presbiteriana Mackenzie, um mundo para você. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto, porque aqui você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Olha aí, ô, da torcida. Fica ligado que a letra desse samba é o maior barato. Que sábado, fotografa. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol, pois é. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol. Fundo deste país. Estamos de volta! Agora vai. Agora vamos começar falando então da Copa América, que começa hoje nos Estados Unidos com a estreia do anfitrião. Estados Unidos e Colômbia às 10h30 da noite. Jogão. Jogão. Você acha que vai ser um jogão? Não, não vai ser um jogão, mas vai ser bem disputado. Ah, eu... Destaques dos Estados Unidos. Dempsey. Bradley. Tem um Dempsey. Bradley, Dempsey. Donovan não tá mais, né? Não. Donovan não foi. E ele se aposentou cedo da seleção. Ele não foi nem pra Copa, o Donovan. Aliás, ele se aposentou cedo da carreira, porque ele tinha 32 anos. Tem o goleiro, Howard, também. Howard. Que saiu do Everton. Time dos Estados Unidos na Copa do Mundo, que eu não sei como é que dá agora, mas é um bom time. É, tem o Outdoor. Um time competitivo. Outdoor. Mas outdoor. Aqui em São Paulo ele não poderia jogar. Não faça piadas, Capita. Aqui em São Paulo ele não poderia jogar, né? Não poderia, porque exatamente, é proibido. É. Temos outros jogos que vão empolgar essa Copa América estrelada. Torcerei para o Haiti. Então vamos falar do grande jogo que eu acho que vai rolar aí, que vai ser Haiti e Peru. Meu Deus, o Peru vai entrar em campo? Tem que tomar cuidado. Você gosta do Peru, Luiz? Opa! Do time do Peru? O Cuevas. O ataque do Peru é bom. É, o não, não é ruim. Não, não é ruim. O Cuevas e Farfán. Não é mal. Não é ruim. É, tem o Farfán também, que é um... Copa América ano passado, o Peru deu trabalho pro Brasil. Que não tá dando trabalho pro Brasil ultimamente? É, né? Mas pro Peru isso é... A gente fez 2-0 só no Panamá, pelo amor de Deus. Ah, mas amistoso. Ah, mas é o Panamá, tem que fazer 5 no Panamá. É o Brasil do outro lado. O problema é fazer amistoso contra o Panamá. Também acho. É. Mas você não... fez, sim, já que faça 5-0. Eu sei que o assunto de seleção é a seguir ainda, mas eu não entendo a convocação de Hulk para a seleção brasileira. Não entende? Não entendo. Eu gosto do Hulk particularmente. Mas aí quem você convocaria? Quem eu convocaria? Não tem muito quem convocar, não. Hulk, eu acho que já deu. Né? Testa outro. Não sei, agora não me vem à cabeça mas, nenhum outro. Mas, ó, eu mas... acho... Falando do Hulk. O Hulk, quando ele foi... Jogou mais centralizado com o Dunga, não pelas pontas, né? Ele fez 4 gols em 6 jogos. Aí depois ele voltou pra jogar na ponta. Não entendo isso. Sabe, deu certo... Não... Deu certo naquele momento e falou, ah, não quero mais que ele faça gol. Não precisa, um atacante não precisa fazer gol. Vou voltar ele pra ponta. Não tem sentido o que o Dunga tenta fazer. É, ele melhorou o jogador e depois jogou ele onde não joga bem. O Brasil que vai enfrentar o Equador, que pra mim não acho que vai conseguir fazer frente ao Brasil. O Brasil vai acabar conseguindo a vitória, mesmo que seja de 1-0, sem brilhar, porque é o que a gente tá mais acostumado nos últimos tempos. E vocês acham que vai conseguir essa vitória facilmente, Gui? Não, acho que vai ser difícil o jogo. Porque agora todas as seleções sul-americanas estão dificultando. Estou dando mesmo trabalho. Se for eu Equador. Que lugar está o Equador nas eliminatórias. É o Equador ou é a Venezuela que está bem? É o Equador, não é? Equador que tá nas bem. Três primeiras rodadas fez 9 pontos. Inclusive, acho que venceu a Argentina. Argentina vai ser muito difícil essas eliminatórias lá, no Brasil. É. Foi, acho que na Argentina. Está na Argentina. Na Argentina, 2-1. Então, mas eu acho que o jogo amanhã vai ser 1-0 para o Brasil. Eu também acho. Vai ser 1-0 para o Brasil. Eu acho que o gol ainda vai ser do Felipe Coutinho. Hulk também, pra mim vai ser gol do Hulk. Luiz, você, quanto Luiz. Você acha que vai ser o jogo? 2-1 Brasil. 2-1 Brasil? Muito bem. E pra Estados Unidos e Colômbia, quem vai apostar em quem aí? Gui? Eu vou apostar 1-1. 1-1, Zé? 2-1 Estados Unidos. Luiz? 1-1. Vini? 2-0 Colômbia, com dancinha. Como é que é a dancinha? Ele o armeiro dançar. Que foi preso, né? Foi preso. Porque ele bateu na mulher. Mal exemplo, hein, amigo? Exato, eu acho que vai ser. Vai fazer a dancinha na prisão. A hora que você ele sai de lá. Ver, quem tá ouvindo aqui tinha que ter visto o Vinícius dançando agora, o Armeration. Aqui. Muito bem. Esse na balada faz a festa. Mas eu. Faz mesmo. Eu. Revelações. Eu acho que vai ser 1-1 esse jogo, sem grandes emoções, juntamente com Costa Rica e Paraguai, hein, Gui? Quanto você acha que vai ser esta belíssima partida? Costa Rica que tá sendo Keylor Navas, que é pra mim, é obviamente o melhor. É o principal junto com o Brian Rodrigues, do Sporting. São os dois melhores jogadores e o Keylor Navas é um excelente goleiro. Então, eu acho que vai sentir muita falta disso. Porque aquele centroavante, o Campbell. Tava no Arsenal, ele foi pro Arsenal. Tá no Arsenal. Ele foi convocado? A torcida do Arsenal, infelizmente, tem ele. Foi convocado. É porque ele fez uma belíssima Copa do Mundo, né? E na temporada com o Arsenal, não... Foi, mas não foi. Aí foi mal, aí foi bem... É que ele teve problema pra se firmar lá por conta do visto dele, que não era permitido. Não, e também a questão do Wenger preferir sempre o Walcott, né? O Walcott, o Chamberlain... Walcott até hoje eu não sei se ele é bom, se ele é ruim, acho que eu acho que ele é jogador de FIFA só, hein? Mediano. Jogador de FIFA. Jogador de FIFA, mediano. Mediano. Mas enfim, vamos voltar aos palpites aqui. Gui, quanto você acha que vai ser Costa Rica e Paraguai? 1-0 Paraguai. Muito bem, Zé. 1-0 Costa Rica. 2-2. O Luiz gosta do placar 2-2. Ontem ele falou que ia ser 2-2 do Palmeiras e Grêmio. 1-1. 1-1. Então vamos seguir mais rapidamente aqui com os palpites dos outros jogos. Haiti e Peru, Gui. Peru 2-0. Peru 2-0. Muito bem, Zé. 1-0, Haiti. Quero zebra. Você não gosta do Peru? Não, não gosto. Luiz. 3-0, Peru. Muito bem. Hat-trick de Peru. Vamos lá, o Vini. 1-0 Peru. Muito bem, eu acho que vai ser 2-0 para o Peru também. O Brasil, já falamos aqui quanto que iria ser. Argentina, né? Temos outros jogos ainda, vão empolgar esta Copa América. Vamos lá. Ó, Haiti e Peru já falamos. Agora vem Jamaica e Venezuela. Gui? Jogão. Eu vou falar 1-0 para Jamaica. Zé. Como os caras devem correr para caramba. 2-1 Jamaica com muita ganja para comemorar. Brincadeira, não. Não duvido. Ok. Mas vai ser 2-1. Tem alguém da Jamaica que joga? O Mariapa. Tô falando de jogar. Mariapa que joga no Crystal Palace. Então, mas é sério, se o Bolt jogasse na Jamaica, se tivesse um lançamento ali, ia ter pra ninguém. Ele que é torcedor do United. Ele já jogou um amistoso uma vez. Eu acho que não ia dar muito certo. E jogou bem. Ele joga bem. Ele corre mais que a bola. Mas a saída dele é muito devagar. Ah, mas ali nos 30 metros ninguém pega ele. Gostei. Ele sempre sai atrás da corrida. Ah, mas chega nos 30 metros ali, ele pega todo mundo. É porque ele, né... E deixa os caras. Eu acho que o Vinícius corre mais que o Usain Bolt. Ah, eu acho que a minha arrancada é melhor. Nossa, os caras tá on fire. Continuando os palpites. Muito bem. Jamaica e Venezuela, você falou quanto, Luiz? 3-1, Venezuela. Muito bem. Vini? 1-1. Eu acho que vai ser 0-0, um jogo feio pra caramba. Mais um jogo aí. Temos México e Uruguai, Gui. Esse é jogão. Esse jogo é bom. Eu acho que vai ser... Mas o México vai com o time titular? Porque na Copa América foi com o time reserva, né? Do ano passado. Provavelmente deve estar com... O Chicharito foi convocado. É, então é o titular. Normalmente é o titular. Bom, mas já tem Chicharito. É. Chichagô. Eu vou falar 2-1 pro Uruguai. Uruguai, Zé? 2-2. Luiz? 2-2. Dois gols de Chicharito, dois gols de Soares. 1-0, Uruguai. Pra mim vai ser 3-1 Uruguai, um jogo de diversos gols. Agora eu acho que vem a partida mais empolgante ainda. Mais do que Haiti e Peru. Temos Panamá e Bolívia. Nossa, pra mim esse é o pior. Acho isso é muito ruim. Todos acho que concordamos com isso. O Panamá e Bolívia, Gui. 0-0. Muito bem, Zé. 3-0 Bolívia, 3 gols do Arce. Que você lembra muito bem dos tempos de... Lembro. Marcelo Moreno. Esse Marcelo Moreno. Arce é muito mais craque. Arce mitou na época. Outro Arce. Eu também. Mas não, não é boliviano. Não, então. Você conhece o Arsenal? É isso? Não. Não, Chique ele... Arce. Ah, tá. Um lateral. É engraçado, né? O Arce, Paraguai e boliviano, quase duas classificações. Né? Mas, Luiz, quanto você acha que vai ser esse jogão aí? 3-3. Nossa, é muito bom. Empolgou. Os times são ruins, mas o jogo vai ser bom. 1-1. Então vamos, acho que, para a melhor partida dessa primeira rodada, que vai ser Argentina e Chile. A última final da Copa América acabou com a vitória do Chile. Será que vai ter uma revanche aí da Argentina? Posso só fazer uma pergunta pra vocês? Faço. Quem vocês acham que vai ser o grande favorito? Argentina. Da Copa América. Chile. Argentina. Uruguai. Eu acho que a Argentina não vai ser a favorita. Falando em Argentina, aproveitando que a Argentina tá passando por uma crise na AFA, né? Na Federação Pode, tá refletindo na Conmebol também. Que pode tirar eles da Copa América e da Libertadores. E além disso, normalmente tem uma tradição lá na Argentina que o time principal da Argentina, o sparring team deles, que é o que faz pra fazer jogo treino, é o time sub-20, que é pra poder rodar os moleques, o que é uma ótima ideia. E eles não têm dinheiro pra levar os moleques, eles estão jogando contra um misto da Universidade de San José, que eles chamam. Que é um misto de meninas e meninos, porque não tem um time da universidade. E eles estão jogando contra a Argentina pra, tipo, servir de jogo treino. De tão difícil que tá a situação da Argentina. Saiu na ESPN ontem. O Messi jogando... e o Agüero estão batendo bola com, tipo, os universitários, porque não tem um time da Argentina sub-20 que faz normalmente o treinamento com eles. E o Tata Martino tá 8 meses sem receber. Então tá uma situação bem difícil na Argentina. Como todo futebol sul-americano, né? Mas... o pique do Messi pra jogar um treino assim, contra menino e menino, um jogo várzea. Não sei. Eu não sei, mas vamos continuar com o palpite aqui. Gui, quanto você acha que vai ser esta partida maravilhosa? 1-0 pro Chile. 1-0 para o Chile, Zé. 3-2 Chile. Luiz. 1-0 Argentina. Vini. Pouco Luiz, 1-0 Argentina. Muito bem, hein? E você, Capitão? Eu acho que vai ser 1-1, um jogo bem complicado para as duas equipes. Se acontecer essa partida, realmente, né? Se a Argentina não acabar saindo da competição. Mas agora vamos para os rápidos palpites para os jogos do brasileiro. Temos as partidas entre o Corinthians e o Coritiba. Vamos começar com esses palpites. Vai, Gui, quanto você acha que vai ser esse jogo? 3-0 para o Corinthians. 4-0 Corinthians. 2-0 Corinthians. 2-0 Corinthians. Eu acho que vai ser 3-1 para o Corinthians. Vai acabar sofrendo o gol. Então, quem quiser colocar alguém do cartola do Corinthians, não escalhe a zaga. Porque eu acho que vai acabar sofrendo o gol. O Palmeiras vai enfrentar o Flamengo domingo às 4 horas. Lá no Mané Garrincha. Quanto você acha que vai ser sua partida, Gui? 1-1. Zé? Eu acho que vai ser 2-1 Palmeiras. 2-1. 3-1 Verdão. Vini? 2-1 Flamengo. Eu acho que vai ser 1-0 para o Palmeiras. Outra partida que vai empolgar aí amanhã de domingo vai ser Santos e Botafogo lá na Vila. E quando você acha essa partida? Nossa, eu vou falar 0-0. Eu acho que 1-0 Botafogo. 2-1 Santos. 1-0 Fantástico. Eu acho que vai ser 1-0 para o Botafogo, que vai conseguir a vitória aí. Temos o São Paulo que vai enfrentar o Cruzeiro também fora de casa. Gui, quanto você acha que vai ser essa partida? 2-0 pro Cruzeiro. Zé? Cruzeiro e São Paulo? 2-0 Cruzeiro também. 1-0 São Paulo. 1-0 Cruzeiro. Eu acho que vai dar Cruzeiro 3-1. E agora vamos para as partidas sem os grandes paulistas. Sport e Atlético Mineiro no domingo às 4 horas da tarde. Quanto Aonde? Você acha? Lá em Sport. 1-0 para Atlético Mineiro. 3-1 Atlético Mineiro. Vini? 1-0 Sport. Muito bem, Vini. 1-1. Acho que vai dar 2-1 para o Atlético Mineiro. Temos também Grêmio e Ponte Preta. Gui. 3-1 pro Grêmio. 3-2. Nossa, jogão. Jogão. É, o Grêmio agora vai tomar vários gols no campeonato. 2-2. O Wallace chegou. 2-1 Grêmio. 2-1 é. Grêmio. Temos, então, as últimas 4 partidas aqui. Vitória e Internacional. 1-0 Vitória. 2-1 Inter. 2-2. 1-1. Placar do Luiz, 2-2. Acho que vai ser 0-0. Temos América Mineiro e Figueirense. Nossa, 0-0. 1-0 América. Ó, que voz bonita. Vamos lá. 2-1 América. 2-1 América. 0-0. Eu vou no 1-0 Figueirense com gol do He-Man. Temos Chapecoense e Fluminense. Gui? 2-1 Chapecoense. Zé. 3-0 Chapecoense. Pra não falar que vai ser 2-2, 1-1. Muito bem. Chapecoense e Bremen. Vou com o Luiz, 1-1. Muito bem, eu acho que vai ser 1-0 para a Chapecoense. E a última partida é Atlético Paranaense e Santa Cruz. Quanto você acha que vai ser essa partida aí? 2-1 pro Santa Cruz. Ô, louco. Zé. 2-1 para o Atlético. 2-1 Santinha. 1-0 Furacão. Eu também acho que vai ser 1-0 para o Furacão. E com esses maravilhosos palpites, estamos aqui chegando ao final deste programa. É, palpite na NBA, só falar. Você quer falar do NBA? Só falar do resultado que o Warriors ganhou do Cleveland no primeiro jogo. E que não foi Stephen Curry e Klay Thompson que brilharam. Foi Leandrin, Sean Livingston e Harrison Barnes. Os reservas fizeram 84 pontos. E o Curry e o Thompson fizeram 20 juntos. Então foi totalmente o papel estranho, contrário. Foi um jogo diferente, atípico. Mas eu acho que o Warriors provou que tem um elenco muito melhor. E que chegou, parece que por mais que tenha feito um 4-3 e jogou o último jogo da série contra o Thunder há menos tempo que o Cleveland, tá com um time mais completo para chegar ao seu bicampeonato. Então, já que você está falando, dê o seu boa noite para todos nós, já que estamos encerrando o programa nesse momento. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Doni, que nos auxiliou aqui. E até a próxima. Seu boa noite. Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. Obrigado. Até a próxima. Luiz. Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. E até a próxima. Opa, todo mundo repetindo. Vini, seu boa noite. Bancada. Boa noite, ouvinte, e até mais. Ah, então tá bom. Então tá bom. Todo mundo igual. Eu queria aqui agradecer a produção de Matheus Veloso, o Sonoplastia de Doni Parucci. Eu sou André Rivera e fui seu apresentador de hoje. Uma boa noite, um bom final de semana de muito futebol e até a próxima. Tchau.